A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico. Cá estou eu, Joana Santos, para lhe trazer meia hora repleta de magia. Passe connosco aqui no Espelho Mágico para o outro lado do espelho e deixe-se levar por grandes vozes como as que vamos ouvir aqui hoje. Hoje, dia 3 de julho do ano de 2011, o programa Espelho Mágico traz-lhe 30 minutos repletos de grandes vozes. Começamos a nossa emissão com Omen Song, música trazida pelos Era. Logo depois, quem também nos faz companhia e passa connosco para o outro lado do espelho é nada mais, nada menos do que Emma Chaplin, que nos traz Um Suspiro de Boi. Duas músicas que tocam para si e que o levarão ao outro lado do espelho. Deixe-se levar, escorregar pelo espelho e entrar num mundo só seu. Um mundo onde você é quem mais tem direito a sonhar. Este é o seu programa aos domingos aqui na Rádio Antena Web. Vamos à música e deixe-se levar pela magia do seu espelho mágico. Um Mansor Era. E logo depois, Um Suspiro de Boi, na voz de Emma Chaplin. Sonhar, e porque o tempo passa e nós não o podemos travar, continuemos a sonhar. Agora com os Vangelis, esta grande banda que nos traz Conquest of Paradise. Logo depois ficamos com The Memory of Trace, música trazida por Enya. Mais vozes, mais músicas, mais momentos para sonhar. Porque vale a pena. Fique por aí e escute. Thank you. A par do que já aconteceu na semana passada, primeira edição do programa Espelho Mágico, e que vai acontecer esta semana e as próximas, vamos ficar com o espaço Alma Gêmea. É um tempo que de 1 ou 2 minutos lhe traz mais um conselho, mais um tempo para imaginar, para lhe dar força, para lhe transmitir coragem e, claro, para que você se possa encontrar melhor consigo e com os outros. Exercício de limpeza kármica é um espaço que vamos abrir hoje em Alma Gêmea, aqui no seu Espelho Mágico. Passe connosco ao outro lado do espelho. Exercício de limpeza kármica. Em relação aos vínculos kármicos, não importa quem tem razão, mas que todos os sentimentos negativos sejam transmutados e purificados. Para tanto, repita mentalmente o exercício limpeza kármica. Primeiro passo para a libertação negativa do passado. Limpando todos os sentimentos de ódio, mágoas, culpas que o limitam e não o deixam evoluir. Respire profundamente, sentindo muita paz, muita harmonia, penetrando em todo o seu ser. Sinta-se em harmonia com o universo, em sintonia com todas as energias da natureza, com a terra, com a água, com o ar, com o fogo, em paz profunda. Comece sentindo um foco de luz violeta muito forte que vem do alto e penetra com toda intensidade pela sua cabeça, iluminando a sua mente e o seu espírito. Sinta-se como um canal para que a energia de Deus flua através de você. Sinta essa luz penetrando em todos os seus órgãos, nervos, músculos, tendões e juntas do seu corpo, iluminando, transmutando qualquer energia negativa. Essa luz divina preenche todo o seu ser, Mantenha sua atenção calma e concentrada, sentindo passar a chama violeta por todo o seu corpo, dos pés até a sua cabeça. Sinta agora a luz violeta subindo pelos seus pés, penetrando em todos os seus ossos, nervos, músculos, tendões e juntas do seu corpo. Sinta que a luz violeta vai subindo pelas suas pernas, seus joelhos, suas coxas. Todo o seu ser vai transformando-se em um foco de luz violeta. Sinta como se você não tivesse pés, pernas, joelhos, coxas, quadris. Todo o seu ser vai transformando-se em um foco de luz violeta, limpando, queimando, purificando todas as emoções negativas do seu passado. Sinta a luz violeta passando por todo o seu corpo e diga mentalmente: eu peço e comando que a chama violeta coloque rapidamente o meu mundo em ordem, a fim de me ajudar a atingir a liberdade. Eu peço e comando que essa luz violeta consuma o meu karma, purificando todo o meu ser. Sinta agora esta luz violeta penetrando no meio da sua testa, iluminando principalmente o lado direito do seu cérebro, o lado da intuição, abrindo todos os seus canais, rompendo todos os véus, limpando os pensamentos negativos, transmutando. Sinta agora um foco de luz no meio da sua garganta, iluminando os órgãos da sua voz, para que as suas palavras sejam usadas para ensinar, construir e ajudar. Limpando, queimando, purificando qualquer palavra negativa, qualquer vibração que o tire do seu eixo, do seu equilíbrio, da sua harmonia. Ilumine os órgãos da sua voz. Sinta agora um foco de luz no meio do seu peito, iluminando o seu coração, penetrando profundamente em seu coração, queimando todas as mágoas com a luz violeta da purificação, todos os ressentimentos, todas as culpas, queimando do seu coração qualquer sentimento de inveja, de ciúme, de posse. Ilumine o seu coração com a luz violeta da purificação. Aproveite este momento e mentalize a pessoa que você sente muita mágoa. Visualize essa pessoa à sua frente e sinta uma energia escura saindo dos seus corações e queimando em uma fogueira violeta todos esses sentimentos negativos. A fogueira violeta está entre você e essa pessoa. Visualize mais uma vez à sua frente a fogueira violeta e do outro lado a pessoa que mais o magoou. E sinta essa energia escura saindo dos seus corações e queimando nessa fogueira violeta todos os sentimentos negativos. E vá dizendo mentalmente: sementes do karma passado não podem germinar quando torradas no fogo da sabedoria divina. Eu o perdoo, você me perdoa, pois eu e você somos um só perante Deus. Repita isso várias vezes e sinta os seus karmas passados sendo purificados pelo fogo sagrado, ardendo no peito e transmutando todas as negatividades e libertando. E depois deste momento de alma gêmea, vamos ficar com Eno Motivo Gregorian Illuminati. É a música que toca nos próximos minutos, aqui no seu espelho mágico. Passe connosco ao outro lado do espelho, a ouvir sempre grandes músicas. Logo depois, ficamos com o Mantra. É assim a sua seleção musical do seu espelho mágico. Chegamos ao fim da nossa emissão de hoje do programa Espelho Mágico. Vamos terminar com A Poet's Quest of a Distant Paradise, música trazida por Vanessa May, uma violinista que é, sem dúvida, uma das sugestões musicais de sempre do Espelho Mágico. Para a semana, a par de muitas que virão, trazemos mais um momento de alma gêmea e trazemos, claro, muita música e a oportunidade de pensar bem sobre a presença de um espelho na sua vida. A sua vida pode ser um espelho. É só você querer fazer dela isso mesmo. Seja um espelho bom, bonito, muito brilhante. Vamos ficar então com a Vanessa May, que termina então a nossa emissão de hoje. Para a semana, conto consigo. Não perca estas emissões, que são todas elas a pensar em si. Fique bem, tenha uma boa noite e siga toda a programação da sua rádio. Até para a semana.